Muito boa tarde. Mais um sábado aqui na sua rádio Arc-en-Ciel 96,2 FM. Sejam bem-vindos ao programa Mais Vale Pedir, com Rui Hermes em emissão durante 3 horas. Esta é a sua rádio de preferência, Arc-en-Ciel 96,2 FM. Mais Vale Pedir, o seu programa de discos pedidos. Aqui pediu, aqui ouviu. Rádio Arc-en-Ciel em 96,2. O rancho folclórico Os Minhotos de La Chapelle Saint-Mémar organiza uma grande soirée portuguesa no samedi 12 outubro de 2024, a partir de 20h. Participação do grupo de rusgas Os Minhotos de La Chapelle Saint-Mémar, Vinda Roja de Paris, Coração de Portugal de Saint-Pierre-des-Corps. Entrée 10 euros, gratuit pour les moins de 10 ans. Avec la grande artiste venue du Portugal, Cristiana Sá, e os cantares ao desafio com Augusto Moreira. Sur place, spécialité portugaise et buvette tombola avec beaucoup de lots à gagner. Mais n'oubliez pas, le samedi 12 octobre 2024 à partir de 20h, espace Berrer, 12 rue Nationale à La Chapelle Saint-Mémar. Une organisation au Rancho Folclórico Os Minhotos de La Chapelle Saint-Mémar. Venez nombreux! Email sur Arc-en-Ciel Orléans. Olá, olá, muito boa tarde, cá estou eu de volta aqui aos comandos da sua rádio, a Rádio Arc-en-Ciel. Eu sou o Rui Enes, este é o programa Mais Vale Pedir, onde você pode ligar para cá e fazer os seus pedidos musicais em 02 38 43 48 00. É só ligar, fazer o seu pedido musical, dedicar a alguém que você queira, um amigo, uma amiga, até aniversário de alguém, alguém que você conheça que faça aniversário também, pedir uma música de aniversário para ele. E já sabe, é só participar, 02 38 43 48 00. Ligar então para cá e fazer o seu pedido musical, é isso que se chama participar nos programas, que este é o Mais Vale Pedir. Então peça, ligue e peça. É isso mesmo, sou o Rui Enes, estou por aqui, estive ouvindo a rádio toda a manhã, escutei então que a Cristiana Sá vai estar por cá em Orleans, já sabe, estão todos convidados então a ir à festa dos Minhotos. Os Minhotos, já falta pouco, não se esqueçam, venham divertir-se connosco. São palavras dele, tudo que está aqui na postagem que eu acabei de repostar aqui no meu Facebook, já sabem. Entrada são só 10 eurinhos, 10 euros. Depois têm então a Cristiana Sá, cantares ao desafio com o Augusto Moreira. E nós vamos ter músicas deles então. Já sabe, para participar então, não esqueça de ligar 02 38 43 48 00 e vamos com música já de Cristiana Sá. Esta é a primeira. Aquela que está então aqui na publicidade deles. Sou do Norte, sou do Norte. Você é do Norte? Então pode começar já a ligar. Ligue. Sou do Norte, sou do Norte. en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Pois é, assim ficámos então aqui na voz da Cristiana Sá, ela que vai estar mais logo, já sabe, como todos vocês, se vocês quiserem então, juntem-se a nós, eu vou estar por lá, podem meter connosco, com a Cristina, ela prometeu aqui que iria haver fotos, já sabe, podem tirar uma foto então com a Cristiana e também com o Augusto. É isso mesmo, eles vão estar lá para animar a malta, nós vamos estar lá para ser animados, não é verdade? Bora lá. Vamos ter então o que é lá? O que é que vamos ter? Vamos ter a banda Roche de Paris, o Coração de Portugal, Saint-Pierre de Corps, e isto é tudo organizado pela organização o Rancho Folclórico Os Minhotos de La Chapelle mesma, ok? Bom, vamos continuar aqui com mais música. Já tenho aqui alguém que já está participando, alguém que já está do outro lado, mas mandando mensagens aqui para mim pessoalmente, que eu podia também ligar aqui para a rádio. Mas bom, se quiser ligar, liga então. É o 02-38-43-48-00. Liga, faça o seu pedido e será então passado. Bora lá, a você que mandou mensagem, já vamos ficar com o Vira. Isso mesmo, quem é que mandou uma mensagem pedindo o Vira dos Namorados? Do Jorge Ferreira. É o senhor Alberto Coelho. Ele que me diz: olá, manda aí uma música do Jorge Ferreira, Vira dos Namorados, para dedicar à minha namorada e logo à festa. Abraço. Então, bora lá, vamos nos juntar também à festa. É isso mesmo, Alberto. Leva lá a tua namorada, que eu vou levar a minha. E vamos todos namorar, dançar e nos divertirmos. É para isso que se faz então estas coisas com associações e... E claro que toda a comunidade portuguesa se junta quando é para fazer festa. Os portugueses são os primeiros. Então, bora lá. Música então para os com o Bira dos Namorados de Jorge Ferreira. Obrigado, Alberto. Um grande abraço para ti. Bora com música. Assim correr sem os beijos da tua boca para a minha. Da tua boca para a minha. Oh, ai, oh, marido, oh, bela. Das estrelas miudinhas mandei fazer um cordão. Já que o luar me deixou. Vai ter com o meu amor, dá-lhe beijinhos por mim. Dá-lhe...

Vamos então ficar aqui com o Sérgio Castanheira. Esperem aí que a música quer não fugir. E esta é Sérgio Castanheira com o Queen Rhapsody, mas em Gaita de Foles. Então bora lá ficar com esta musiquinha. Obrigado, Sérgio, grande abraço. Bora lá ficar com a música. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Pois é, assim ficamos então aqui com este tema do Rhapsody dos Queen, mas em versão Gaita de Foles, ali com o nosso amigo Sérgio Castanheira. É, não vais ficar só com uma, não, não. Soube-me muito ou pouco que eu gosto tanto da Gaita de Foles, a sério. E vamos ficar então com mais uma dele também, o Sérgio Castanheira, novamente aqui com o próximo tema, aquele que vocês bem conhecem, aquela música da A Mulher Gorda. Mas isto tudo em versão de Gaita de Foles, é top. Escutem, é tudo para vocês. Vocês merecem. Thank you. c'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. É isso mesmo, ficamos então aqui com dois temas do Sérgio Castanheira, este último era o A Mulher Gorda. Quem não conhece A Mulher Gorda? Todos nós conhecemos uma mulher assim, não é gorda, gorda é feia, é assim mais cheinho. Olá amigo, boa tarde, queria uma música de Pedro Ribeiro e amigos, aldeia de irmãos, para ti, para a tua família e todos os pescadores, karatecas, também um grande abraço, amigo. Olha, a música é de quem? Ribeiro e amigos, Pedro Ribeiro e amigos, está aqui o nosso amigo, o Nel Dalão, pedindo essa música. Pedro Ribeiro. Ribeiro e amigos. Ok, vamos lá ver se encontro essa musiquinha. Para o nosso amigo Nel Dalão, e ele que é de Castelo Neiva. Ele é um karateca. Então a música é Pedro Reis, amigos, Aldeia de Limões, para ti. Aldeia de Limões. Esse tema é que eu ainda não conheço. Aldeia de Limões, ainda não conheço. Deixem só ouvir aqui se eu consigo encontrar a musiquinha. Aldeia de Limões, aqui está então. Vamos ficar então aqui com esta musiquinha. Obrigado, Nel Dalão. Vamos lá, música assim em direto, logo assim, sem mé, nem mé. Bora aí com a música. Bora lá ficar aqui com a musiquinha com o nosso amigo Nel Dalão, ele de Castelo Neiva, e ele que diz: olá, amigo, boa tarde. Queria a música de Pedro Ribeiro e amigos, Aldeia de Limões, para ti, para a tua família e todos os pescadores e karatecas também. Um grande abraço, amigo. Bom, vamos então ficar lá com a musiquinha Aldeia de Limões. Ora sim, senhora, não conhecia. Appelle le 02 38 43 48 00. Pois é, se ficar aqui com o tema pedido ali pelo nosso amigo Nel Dalão, parece que a música não era essa, mas não há mal, não há mal, não há mal, que a música eu vou encontrar, Nel Dalão, e vamos continuar e vais escutando. Bom, vamos então ao próximo pedido, que chega da parte do Alberto Coelho, e ele que me estava aqui a pedir por mensagem uma musiquinha para dedicar ao Manu, e ele também faz parte aqui da direção da Rádio Arc-en-Ciel. Ele que me diz: podes mandar a música dos Alesiva com o título A Minha Mota para o Manu Carvalho. Então vai para o Manu Carvalho esta próxima música, aqui um pedido musical do Alberto Coelho. Bom, vamos então ficar com esta música. Obrigado, Alberto, um grande abraço para ti, senhor Manu Carvalho. Está pronto? Bora lá, dá uma voltinha de moto.

E ficamos aqui então com o tema musical para o nosso amigo Nel Dalão, ele que é de Castelo Neiva e então dedicou esta música para todos os caratecas, todos os castelenses, todos os pescadores e todos vocês que convivem com ele e têm a sortezinha de estar lá bem no norte de Portugal. É o nosso cantinho, é tão pequenininho, mas é tão bom, tão bom, tão bom. E já que estamos a falar no norte de Portugal, aqui vai, não esqueça que é mais logo. Sou do norte, sou do norte. O rancho folclórico Os Minhotos de La Chapelle Saint-Mémin organiza uma grande soirée portuguesa no samedi 12 outubro de 2024, a partir de 20h. Participação de grupo de rusgas, Os Minhotos de La Chapelle Saint-Mémin, Banda Roge de Paris, Coração de Portugal de Saint-Pierre-des-Corps. Entrée, 10 euros, gratuit pour les moins de 10 ans. Avec la grande artiste venue du Portugal, Cristiana Sá, e os cantares ao desafio com Augusto Moreira. Sur place, spécialité portugaise et buvette tombola avec beaucoup de lots à gagner. Mais n'oubliez pas, le samedi 12 octobre 2024 à partir de 20h, espace Berrer, 12 rue Nationale à La Chapelle Saint-Mémin. Une organisation au rancho folklórico Os Minhotos de La Chapelle Saint-Mémin. Venez nombreux. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Pois é, já sabem, é logo a festinha aqui com o grupo, a associação Os Minhotos. Eles têm um grupo de rancho, rusgas, tudo. Hoje vai ser um dia de festa aqui, ah, pois é, logo já lá estou. Bom, vamos continuar então com mais um pedido musical. Este chega-me da minha priminha, ela que está em Paris, mas escutando aqui a rádio Arc-en-Ciel, a Mina Rodrigues. Ela pede então a Roseira Enxertada de Zé Amaro. Obrigado, priminha, uma beijoca para ti. E bora lá, Zé Amaro, Roseira Enxertada, esta é toda tua, toma lá. Não é fineza nenhuma a rosa embuta um cheirão. Fineza é depois de seca, fineza é depois de seca, o mesmo cheiro deitar. Tenho lá no meu quintal que o cravo te ponha a mão. Que uma rosa desfolhada, já não tem aceitação. Raparigas, onde as belas raparigas vão falar aos seus amores. Tenho lá no meu quintal. Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Palha, palha, assim ficámos então aqui com a Roseira Encantada do Zé Amaro, que foi um pedido musical que nos chegou ali da Minda Rodrigues, ela que é a minha prima, está em Paris, um beijoca para ti, primaça. E vamos continuar, agora vou mandar aqui uma música dos Opção, e vou mandar a pessoas que tenho a certeza que estão a trabalhar, mas tenho mesmo a certeza, vai para o Paulo, vai para o João, vai se calhar para o outro João, e para o Carlos Rolo, porque eu sei que eles estão a trabalhar. E ainda o Rui Cunha, penso que estão todos juntos hoje. Se estiverem eles que mandem mensagem, esta é para vocês. É o tchá tchá tchá dos Opção e é para vocês. Bom trabalho, bora aí com tchá tchá tchá. Esta noite vamos para um bar. Quero-te sempre ao meu lado. Esta noite é nossa, é só tchá-tchá-tchá. Quero que saias comigo, amor. Esta noite tu vais delirar. E que me leves para a cama, eu e tu, para fazermos o tchá-tchá-tchá-tchá. Tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Vamos fazer o tchá-tchá-tchá. Vamos fazer o tchá tchá tchá. Tchá tchá tchá. Tchá tchá tchá. Tchá tchá tchá.

escondida dos pais. E então, amigo, abrimos mais uma garrafinha? Olarilolé, olarilolai, lalalalai. Acabou-se o vinho, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Olarilolé, olarilolai, ai. Quando é fresquinho é demais, é demais. Os amigos são o melhor que a gente tem. Juntá-los todos assim é que está bem. Sardinhada depois de uma boa cesta. Vamos todos fazer uma grande festa. Olarilolé, olarilolai. Ai, ai, ai, ai. Acabou-se o vinho, ai, ai, ai. Olarilolé, olarilolai. Ai. Quando é fresquinho é demais. É demais. Eu queria beber mais um copinho daquele verde bem fresquinho, mas o dinheiro não está a chegar. Alguém eu vou ter que cravar. Há muito que eu gosto é de beber, mas quase sempre bebo para esquecer. Há muita coisa que não volta mais, como beber em casa à fala dos pais. Olarilolé, olarilolai. Ai, ai, ai, ai. Vou gamar o vinho ao meu pai. Ai, ai, ai, ai, ai. Olarilolé, olarilolai. Ai. Quando é fresquinho é demais. É demais. Olarilolé, olarilolai. Ai, ai, ai, ai. Acabou-se o vinho, ai, ai, ai. Olarilolé, olarilolai. Olarilolé, olarilolai. Quando é fresquinho é demais. É demais. Senhor, que este fino vinho faça com que eu não mais me sinta sozinho. Faça com que eu esqueça a cicatriz e viva rindo da vida. Viva feliz! La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, se ficamos com o Toinando e o copo certo, já sabe, se beber, beba com moderação. Nós vamos continuar agora com um grande tema musical do grupo. Esse que foi fazer uma grande festa no mês de agosto ao recinto da Capela de Santa Tecla em Sampaio de Antas, um grupo chamado Bela Trama, onde eles tocaram lá uma música que bate bem. É a bomba relógio. É isso mesmo. E então eles estavam lá no convívio do Clube Motar da Guia. Isso mesmo, e foi uma grande festa. Sim senhora. Aproveitar para também mandar um abraço ali ao Guilherme, ao Fernando Meira, ou melhor, ao Guilherme Meira. Então um grande abraço para ti. Vamos ficar com esta musiquinha, Bela Trama, Bomba Relógio, para todos vocês. Sentimentos numa explosão supersónica, rebento os muros dos teus lamentos. Tic-tac, segue ao vivo o relógio que em instantes se vai fazer ouvir. Sou a bomba relógio que chegou para se fazer sentir. Liberta as garras do meu brilho e verás como te vais queimar. No caos e na desordem encontrei o rumo que me pôs de pé. Sou o rei onde outros não podem, sou o leão dentro desta arca que não é. Sou pólvora que abrasa, sou calor nas noites de verão. Sou a dinamite chegar. Liberta as garras do meu brilho e verás como te vais queimar. Segue a luta, segue a afronta, jamais alguém irá derrubar. Sou a bomba relógio, estou prestes a detonar. Adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Pois é, assim ficámos aqui com bela trama e este grande tema musical. Sim, senhor, adorei. Bom, vamos então continuar ali o meu amigo Fran Meira de Gil, que eu estou com cara de sono, não estou. Estou bem acordadinho, já sei, com um ritmo destes, com uma bomba destas. Bora lá, ficar então aqui com mais uma musiquinha. E esta próxima é Raízes. E já sabem que tem aquela grande voz da Jéssica Cipriano, Gente a Capa, e este grande tema, Raízes, para todos vocês. Bora lá. Ei, aproveitando também para mandar ali um grande abraço ao nosso amigo, o Jorge Carvalho. Ele também está ali no direito. Então, Jorge, grande abraço e vamos lá continuar com a música de Raízes. Eu não nasci em berço novo. Felizmente há quem pense no amor e no apreço como um bem mais valioso. E o preço que eu penso que valha, aos olhos de muita gente, nem um terço calha. Tenho passado presente com o meu futuro na mente. Perguntam se sou vidente ou mais um canalha. Mas venha só um que tente meter-se na minha frente, derrubar tudo o que penso só para ver que falha. Vivo como antigamente, alguém que represente, porque eu baixo a cabeça quando a mãe me ralha. Se para ti eu sou diferente, então fica ciente que esta vida te deu tudo e tu só comes palha. Fui forjado para a batalha, eu tenho um compromisso. Fiz-me homem de vontades e a fome nem deu por isso. Se queres ouvir verdades, então fica submisso. Não venhas para aqui com frases só para encher chouriço. Nos olhos do meu pai babado, lágrimas frias entre as melodias, sempre que me ouvias a cantar o fado. Todos os dias vos tive a meu lado, minha raiz que foi presa sem nós. Vivi feliz porque não sabia as saudades que iria ter dos meus avós. Ouçam a minha voz, voz aí em cima. Eu fiz esta rima para vos ver sorrir. Se há coisa que a vida ensina, é que a dor em si é ter de aceitar a sina de vos ver partir. Mas assim não, não dá para não sentir. A cicatriz é grande e marca o tempo que os perdi. Protegem-me a cada passo que dou e eu agradeço, beijando sempre o meu braço quando vou dormir. Nem tudo foram favas contadas. Se achavas que eu vinha queixar das minhas amarguras, de portas fechadas e cartas rasgadas de amor, acreditem, há vidas mais duras. Eu fico grato pelo facto de ter no momento exato histórias de vitórias pelos meus atos. E há que ver que só vivo a vida se for destaque. Vim para tapar os fracassos sem me entregar em buracos. Yeah. Olivier Mel sur Arc-en-Ciel Orléans. Pajé, pajé, vamos assim continuando, já estamos para lá, 9 minutos das 16 horas e já passou, já viram que o meu tempo passa rápido, já passou 1 hora e 10 minutos, simples assim. É isso mesmo, bora lá então continuar com mais música, a próxima é de Sara Correia com o tema musical Glory Groove, este que foi em Shellas, bora lá, para você. Dizem, Sara, tem cuidado com o que dizes. Lava a cara, tu não mostres de onde vens. Põe vestidos e esconde as tuas raízes. Finge lá que és senhora, tu finges bem. Dizem, Glória, tu usas as unhas mais curtas. Fala bom português e larga o calão. Não fale da pobreza da noite escura. Ganha quem tem poder e não coração. Mas no meu bairro vejo prédios de todas as cores que gritam ao mundo pobre há de sempre ser pobre. No meu bairro vejo gente sem dos seus horrores e que quem vem da rua é sempre nobre. Eu venho do bairro da janela contra estrelas. Eu venho do bairro da janela contra estrelas. Não sou de mais lado nenhum, eu sou de Shellas. Não sou de mais lado nenhum, eu sou de Shellas. Dizem Glória, maquiagem tá carregada. Dizem Glória, finge lá ser o que não és. Mas disso eu já sei tudo, estou cansada. Levo samba na voz e salto nos pés. Dizem Sara, tu sorris ser mais comedida. Cumprimenta os senhores, faz-me o favor. Mas o fado que eu canto, canta a minha vida. É a voz de quem nasce filho da dor. Mas no meu bairro eu vejo prédios de todas as cores e gritam ao mundo pobre de sempre ser pobre. No meu bairro eu vejo gente sem dos seus horrores e que quem vem da rua é sempre nobre. Eu venho do bairro da janela contra estrelas. Eu venho do bairro da janela contra estrelas. Não sou de mais lado nenhum, eu sou de Shellas. Não sou de mais lado nenhum, eu sou de Shellas. Janela conta estrelas. Venho do bairro da janela conta estrelas. Não sou de mais lado nenhum, eu sou de Shellas. Não sou de mais lado nenhum, eu sou de Shellas. Eu venho do bairro da janela conta estrelas. Eu venho do bairro da janela conta estrelas. Não sou de mais lado nenhum, eu sou de Shellas. Não sou de mais lado nenhum, eu sou de Shellas. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui vous aime. Parece que ficamos com este buzeirão da Sara Correia e também da Glória Groove. E o tema musical Shellas, espetacular, por acaso. Esta música já tinha escutado uma vez só e gostei muito, bastante mesmo, tanto que quis trazer ela aqui para vocês. Bom, vamos então aqui continuar. Eu estou a olhar aqui para uma musiquinha dos Maravilhas. Está mesmo à minha frente. E estava a apetecer escutá-la. Deixem só dar aqui uma coisinha, que é por causa de me passar publicidades. E agora sim, vamos ficar então aqui com os Maravilhas e o tema musical Para Bater o Pé. Está pronto? Vamos então todos bater o pé. Bora lá. Se

É, então eu tenho más notícias para vocês. É isso mesmo. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para o norte de Portugal, bem em Viana do Castelo, o céu vai estar pouco nublado. Prontos, é só isso. É isso mesmo, pouco nublado, mas poderá ter vento fraco de este. A precipitação pode chegar aos 8%, temperatura máxima 24 graus e a mínima de 15, o que não é muito assim tão mau quanto eu fiz parecer. É isso mesmo. Para Bragança, 23 graus máxima, 11 de mínima, céu também parcialmente nublado. Ainda para o centro do país, ali em Leiria, céu pouco nublado, vai estar melhor um bocadinho, 25 graus máxima, 17 de mínima, Lisboa com 25, chuva e aguaceiros e a temperatura mínima 16 graus. No sul, em Faro, 21. É, basta mais fresquinho que no norte, 21 graus, também chuva e aguaceiros e a temperatura mínima 17 graus. Na ilha do Funchal, 25 graus de máxima, céu parcialmente nublado e a temperatura mínima 21. Para a Horta, chuva e aguaceiros, 26 de máxima e 20 de mínima. Ainda para Santa Cruz das Flores, 23 graus de máxima, 19 de mínima, também chuva e aguaceiros. 26 para Ponta Delgada e 21 de mínima e também chuvinha e aguaceiros ali ali pelas ilhas, vai estar tudo debaixo de chuva. Então é isso, isto para Portugal continental, ainda aqui com a Meteo França, aqui na zona centro. Em Chartres a temperatura irá estar 16 graus, céu também parcialmente nublado. No Loiret, 19 graus para Orléans, temperatura máxima mínima 9 graus, também céu parcialmente nublado. 17 para Petit-Bies, 18 para Montargis e 19 para Argent-sur-Soldre. Olá, como se lia esta coisa em francês, que eu não gosto de ler francês, mas bom, tem que ser. E é isso, vamos ter então aqui céu parcialmente nublado, só chuva ali para Bourges, para Sainte Amanda Montronde, olá como se lê isto, e é isso, é isso pessoal. Bom, vamos continuar com a musiquinha, vocês estão todos à espera de música, e vamos ficar com a próxima música, esta que nos chega então aqui do Kim Barreiros, a tatuagem do Tomé, é Mais Bonita que a Minha. Então bora lá, ficar aqui com a tatuagem. Para ficar, da cabeça até aos pés, é escolher o lugar. Noutros tempos os soldados tatuavam-se na guerra, mas hoje até se tatua qualquer cromo cá da terra. No mundo da tatuagem o Tomé é o campeão, tatua novas e velhas com muita arte e paixão. A minha amiga Patrícia, maluca como é, tirou a roupa para ser tatuada pelo Tomé. Abriu a boca e Tomé tatua, abriu a perna e Tomé tatua, pôs-se de costas e Tomé tatua, bem tatuada foi dar chão para a rua. Para ficar, da cabeça até aos pés, é escolher o lugar. Noutros tempos os soldados tatuavam-se na guerra, mas hoje até se tatua qualquer cromo cá da terra. No mundo da tatuagem o Tomé é o campeão, tatua novas e velhas com muita arte e paixão. A minha amiga Patrícia, maluca como é, tirou a roupa para ser tatuada pelo Tomé. Abriu a boca e Tomé tatua, abriu a perna e Tomé costas e tu me tatua. Bem tatuada foi da chão para a rua. Abriu a boca e tu me tatua. Abriu a perna e tu me tatua. Hoje me costas e tu me tatua. Bem tatuada foi da chão. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Pois é, bem-vindo então aqui ao programa Mais Vale Pedir. É todos os sábados das 15 às 18. Das 15 às 18, aqui todos os sábados com o Rui Enes e o seu programa Mais Vale Pedir. E a próxima música é uma música da Laurinda. A Laurinda é o tema. E quem toca esta música é os Bela Trama, mais uma vez. Temos aqui os Bela Trama. Exatamente, os Bela Trama e este grupo bem nortenho. Também é do norte, Viana do Castelo. Vamos então ficar com a Laurinda para todos os colaboradores que trabalhem com um colega meu, que é o Cruz, o Lionel Cruz. Eu não vou fazer publicidade à empresa, porque a empresa não vou falar o nome dela. Mas vou dedicar esta música dos Bela Trama, a Laurinda, para todos eles. Eu sei que alguns se encontram só no Dipô, mas em Paris, e então tenho a certeza que estão escutando. Então é para vocês, bora lá, espero que gostem. Já sabem, qualquer pedido musical é só ligar aqui para a rádio 02-38-43-48-00 e bora lá com música. Ainda gostas de cinema e de futebol. vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, pois é, já ficámos então com a música da Laurinda e a Joela Trama. E nada melhor que agora é ficar com a música para a Maria, não acham? É que ela hoje está ausente, a Maria. A minha sobrinha Maria, a nossa colocutora, teve uma queda. E agora anda de muletinhas. Mas tem direito a uma música, sim senhora. Noninho Navarro, ó tu Maria. Ó tu Maria, Maria, Maria, canta sempre aos tumes, a nossa Maria. Tenho coisas lindas para te contar. Num mundo moderno tudo conta. A magia que eu quero partilhar. Um homem rendido a teus pés, pelo teu encanto como mulher. Eu prometo nunca te desapontar. Junto ao teu amor, ao que é meu, junto ao meu amor e faz-me teu. Amor que por ti nasceu, rendido ao encanto desta mulher. Oh, tu Maria, deixar-te louca até que digas te quero tanto, mais que uma vida. Eu te respiro, eu amo a tua voz, o teu olhar, o teu sorriso. Na verdade quem tu és. Tenho coisas lindas para te contar. Junto ao teu amor, ao que é meu, junto ao meu amor e faz-me teu. Amor que por ti nasceu, rendido ao encanto desta mulher. Oh, tu Maria, casa comigo. Vamos fugir, viajar por uns dias, amar e reamar, deixar-te louca até que te quero tanto, mais que uma vida. Eu te respiro, eu amo a tua voz, o teu olhar, o teu sorriso. Na verdade quem tu és. Oh, tu Maria, casa comigo. Vamos fugir, viajar por uns dias, amar e reamar, deixar-te louca até que digas te quero tanto, mais que uma vida. Eu te respiro, eu amo a tua voz, o teu olhar, o teu sorriso. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Pois é, assim ficar então aqui com este tema dedicado então à nossa Maria, a nossa colocutora, ela que está lesionada então num pezinho e não pode se deslocar aos estúdios para fazer emissão. Então, está ausente, pronto, vai mal, está aqui o tio. Bora lá ficar aqui com uma musiquinha esta, agora que vai for. Essa vou dedicar eu. Eu sei que depois vou levar nas orelhas, mas não faz mal. Esta vou dedicar eu então ao Manu, aqui da rádio, Manu Carvalho. Vai para o Alberto Coelho. Também para o Jerome. E falta-me alguém. O Lionel. E o Lionel. Então é para vocês os quatro. Esta música, A Sapa Dela. Uma música do Costinha. Esta é para vocês os quatro. Espero que gostem. Ai, essa tua sapa.

fores comigo à praia, vais adorar. Vai ser bonita a gandaia, vais adorar. Não sou uma serigaita, escusas de tentar. Se tivesses uma gaita, não tinhas tido azar. Se fores comigo à praia, vais adorar. Vai ser bonita a gandaia, vais adorar. Não sou uma serigaita, escusas de tentar. Se tivesses uma gaita, tido azar. Se fores comigo à praia, vais adorar. Vai ser bonita a gandaia, vais adorar. Não sou uma serigaita, escusas de tentar. Se tivesses uma gaita, não tinhas tido. Se fores comigo à praia, vais adorar. Vai ser bonita a gandaia, vais adorar. Não sou uma serigaita, escusas de tentar. Se tivesses uma gaita, não tinhas tido azar. Email sur Arc-en-Ciel Orléans. Parece, se tivesse uma gaita também podias ter ido até à praia, mas num bom, num bom com o tempo destabilizado, tanto chove como está sol. O melhor é irem logo, logo à noite, a partir das 20, à festa dos minhotos, isso mesmo. Sou do norte, sou. O Rancho Folclórico Os Minhotos de La Chapelle Saint-Mémin organiza uma grande soirée portuguesa no samedi 12 de outubro de 2024, a partir de 20h. Participação de grupo de rusgas, Os Minhotos de La Chapelle Saint-Mémin, Vin de Roche de Paris, Coração de Portugal de Saint-Pierre-des-Corps. Entrée 10 euros, gratuit pour les moins de 10 ans. Avec la grande artiste venue du Portugal, Cristiana Sá, e os cantares ao desafio com Augusto Moreira. Sur place, spécialité portugaise et buvette tombola avec beaucoup de lots à gagner. Mais n'oubliez pas, le samedi 12 octobre 2024 à partir de 20h, espace Berrère, 12 rue Nationale à La Chapelle Saint-Mémin. Une organisation au Rancho Folclórico Os Minhotos de La Chapelle Saint-Mémin. Venez nombreux. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Pois é, sou do Norte, sou do Norte. Ela é do Norte, a Cristiana Sá é do Norte. Eu sou do Norte e você hoje vai virar a ser do Norte. Nem que seja do Algarve. Vai ficar a Norte de Marrocos. É, penso bem. É isso mesmo, fica a Norte de Marrocos, é do Norte. Então, vamos lá ficar aqui com a musiquinha, já que os vamos ter mais daqui a pouco, mais logo, a partir das 20, penso eu que seja o horário certo, a partir das 20, vamos ter o Augusto Moreira e a Cristiana Sá, lá na festa então dos Minhotos. Então, mas eu como estou com um pouco de pressa, não vou esperar, e vamos ficar com a desgarrada da alegria, pois ela ganhou aquele... Na RTP, aquele concurso de desgarradas, tanto ela como o Augusto Moreira ganharam o concurso de desgarrada, não é? E até que ela virou a madrinha do Santamaro. Isso, Santamaro, mas não é Esposende, não é aquele ali em Santamaro. Não é Esposende, é Ponta Barca. Ela é madrinha do Santamaro de Ponta Barca, ok? Madrinha lá daquela grande festa. Por acaso só fui lá uma vez e foi de passagem Não desfrutei da festa, digamos assim. Bom, vamos ficar então com ela, esta desgarrada. É um pouquinho grande, mas não faz mal. Também me dá uma pausazinha a mim e você continua aqui se divertindo com a desgarrada da Cristiana Sá e o Augusto Moreira. Bora lá! Thank you. ou será o grande contigo? Eu tenho de te apertar. Sou capaz de te matar, sou capaz de te matar, mas respeito a tua idade. Mas respeito a tua idade, pela de onde me vais dar? Só faz cantigas, quem sabe? Tu ficas com a arrogância. Eu defendo a humildade. Porque eu tenho liberdade, porque eu tenho liberdade de cantar no sou vadio. A vida dá-me saudade. Eu não tenho arrepio, mas eu quero ser arrogante com o corpo deste peitinho. É algo que me consome, é algo que me consome, é assim mesmo, tal e qual. É assim mesmo, tal e qual. O que tens para matar a fome? Está com uma crise em Portugal. Tens um pouquinho de humildade, meu burcão não te ficava mal. Satisfeita. A Cristiana Conceita, a Cristiana Conceita já te vai acompanhar, já te vai acompanhar. Por acaso a arrogância acabou de te assentar, a humildade está fraquinha, foi lá o bicho a trabalhar. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Pois é, pois é, assim ficamos então aqui com uma das desgarradas de Cristiana Sá e Augusto Moreira. Espetáculo, não sei porquê, mas eu adoro ouvi-los. É isso mesmo, e também eu gosto muito de ouvir do Augusto Canário, ele também é muito bom. Vá, vamos continuar então com mais uma de Olai, Olarilo, Olela. O Matisse não sabe dizer isto, e a Cristina desafiou-o para a semana e ele tem que saber dizer Olai, Olarilo, Olela. É agora que vai ser, você sabe dizer Olai, Olarilo, Olela? Sabe? Então diga lá, 02-38-43-48-00, é só ligar e dizer-me olá, olarilolela. É isso mesmo, vamos então à música, bora aí, mais uma de Cristiana Sá. Meu fiel companheiro, contigo à minha beira, já corri consolada. Quiseram-no casar com a chula picada. Essa paz ninguém lhe tira. O rebelde duvida, não quer namorada. Quando ele chega à roda, todos vão na moda de arranjar um par. Vive entre gerações no Minho e regiões que o saibam amar. Ouvir a mora no Minho e é a dança mais bela. Ouvir a mora no Minho. Arc-en-ciel Orléans. Olá, olarilolela, Matisse. Já sabes dizer? Para a semana tens que dizer que a Cristina vai te cobrar. Então, em questão à nossa amiga, essa que acabamos de escutar, a Cristiana Sá, eu tenho que fazer uma correção, porque ela não é madrinha de Santa Amaro de coisa nenhuma. Ela é madrinha sim de São Bartolomeu de Ponte da Barca, e eu é que me enganei. Não é Santa Amaro, é São Bartolomeu. Porque eu estava a confundir que nós temos São Bartolomeu ali na zona de Espozende. Só que não é esse São Bartolomeu. É outro, que é em Ponta da Barca. Lá sim ela é a madrinha de São Bartolomeu. Então, um pedido de desculpa a ela, Cristiana Zá. Desculpa lá, opa, enganei-me. Bom, vamos então continuar com mais música. Próximas do GNTK. E o som é Minha Joia. Esta música com a Jéssica Cipriano, como vocês sabem, é top. Tudo começa e tudo acaba de repente, como a promessa de um amor que não se sente. A vida é pressa e o passado é tão recente, e nada muda isso por mais que se tente. O acidente apareceu no meu caminho, depois de uns copos de vinho peguei no carro sozinho. Parti tão cedo com medo do meu final, e estou agora no meu próprio funeral. Enquanto quatro tábuas seguravam o meu corpo, a minha alma ia fugindo a pouco e pouco. Foi tão difícil sair daquele sufoco. Agora sei que deixei este mundo louco. Fui subindo lentamente, assistindo atentamente aos que desalmadamente choravam minha partida. E são tantos os encantos que a mente me elucida. Achei que a minha missão foi cumprida em vida, mas o encanto foi breve, como um estudante em greve. Pois vi mais heterónimos do que o pessoa teve, alguns anónimos para saciar a sua sede daquela foto que só fica bem a quem se atreve. Eu vi ainda gente que não me falava há meses, era bem-vinda a hipocrisia que existia nesses. Ouvi ainda dois que me julgaram tantas vezes, com o mesmo cérebro que pareciam siameses. Enquanto o outro consolava a minha namorada, como um abutre que encontra a presa morta na estrada. A falsidade era evidente em cara descarada, e eu à frente impotente sem poder fazer nada. Já o descanso em paz, a prazo em iminência, a curto prazo sou capaz de vir a ser tendência. No Facebook e vai haver sempre quem poste aquele emoji com uma lágrima lacoste. Com doença e incongruência, minha excelência dará dicas por esta experiência. Se queres ser bem falado por toda a gente, é só fechares os olhos eternamente. Sei que andei de mãos atadas para não falhar a ninguém, mas fui eu que dei voz às palavras neste fado que enfrentei. Minha vida, minha joia, investida minha história, o que fica são memória. Minha vida, minha joia. A minha filha, eu vi minha filha também desolada, partilhava a dor com a minha mãe. Onde é que está? Eu gritei bem perto dela e ela não me ouviu. Maria, dá a mão ao teu avô, ele vai te ensinar tudo aquilo que a mim ensinou. E quando te sentires sozinha, olha para cima e caminha pelas pegadas que o pai te deixou. Vi meus amigos, aqueles verdadeiros sim, mesmo no fim nunca saíram de perto de mim. Daqui a uns anos, mano, juntamos-nos novamente, brindamos prevalecendo o que é de sempre e para sempre. Eu sei que agora é indecente falar nisto, nas horas que passam e só para alguns é que ainda existo. Mas os que me prezam rezam, os que desprezam riem, demónios não revezam aos santos que me guiem. E já no purgatório, processo obrigatório de acesso ao território, inglório para um pecador. O falatório permanecia notório às portas do cemitério. Critério, critério desolador. Avancei ao meu destino com ar submisso, e nesse compromisso vi uma luz e disse: não me importa se vou para o céu ou ao inferno, que hoje vi longe de mim ter um descanso eterno. E foi então que eu acordei daquele pesadelo. O coração batia forte por esse momento. Tive a ambição de desejar não mais voltar a tê-lo, e uma lição que fez mudar todo o meu pensamento. Só depois de falecer é que alguém saberá que é fácil de perceber quem sempre estará lá. Vou amar os meus cada segundo que estou cá, já que a vida são as férias que a morte nos dá. Sei que andei de mãos atadas para não falhar a ninguém, mas fui eu que dei voz às palavras neste fado que enfrentei. Minha vida, minha história, o que fiz. harmonie. La FM en couleur. En couleur. Pois é, isso mesmo, assim, ficamos com gente cá para a minha vida, minha joia. 17 horas, 3 minutos e vamos lá continuar com mais uma grande música. E esta é de Ana Moura e o tema musical Desliza. Vocês viram? Viram Ana Moura na televisão? Ih, que entrevista, aquele vestidinho dela que estava todo transparente. Desliza, desliza, deslizou e bateu recordes esta música. Então, bora lá ficar com ela. Que a tua mão nunca esquece nunca, em vão trampolina o meu coração sem parar. Que acontece na escuridão, fica entre nós e o colchão, trampolina o meu coração, vem pousar. Despes-me com o olhar, o meu olhar é teu. Começamos no chão, se for para chegar. Pois é, uma das vozes inconfundíveis, assim como Jéssica Severiano, Ana Moura tem uma grande voz. E mais. Sem comentários. Ana Moura, agarra em mim, mais uma dela e Pedro Mafama, bora. Essa dança acabar, só vem sobrar a faca que os dois usamos para nos amar. Se a noite nos caçar e essa dança acabar, só vem sobrar a faca que os dois usamos para nos amar. Nada fica para mim, nada fica para ti, sem ser a faca essa velhaca que ontem nos matou aqui. Nada fica.

je n'ai que tes souvenirs, que tes bleus sur mes photos. Tu t'envoles comme promesse. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Parece ficarmos então aqui com este som, um pedido musical que nos chegou da parte do Sr. Faria, que dedicou então à sua esposa, e eles estão na estrada. Façam cuidado a conduzir. Bom, vamos continuar com uma musiquinha. Esta é de Leão Cruz, aquele que todos nós aqui na zona de Orleans tivemos o prazer de o escutar ao vivo aqui com a festa dos Santos Populares. Isto que não foi este ano, já foi o outro ano atrás, em 2023. Exatamente, em 2023 tivemos o privilégio de ter o Leão Cruz cantando para nós ali nos Santos Populares. Bora lá então ficar com um tema dele, celebrar, vamos celebrar mais um dia de vida, mais porque nós devemos mesmo celebrar todos os dias, ao levantar, celebrar logo, aí estamos vivos, que bom, e celebrar e rezar também, é isso mesmo. bora lá ficar aqui com o Leão Cruz e celebrar. Vamos à música. Vamos beber, vamos. c'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Parece e ficámos então aqui com o Leon Cruz e vamos celebrar. Já está toda a gente a celebrar, todo aí dentro dos carros, com os braços no ar. Façam cuidado, não larguem os volantes. E agora vamos fazer uma roda, ok? Pode ser mesmo numa rotunda. Temos é que fazer uma roda. A roda é nossa com o Mike da Gaita. Já ninguém nos para na tasca do Zé. Vamos dançar, rapaziada, que esta dança tá na moda. Vamos dançar, rapaziada, que esta dança tá na moda. Vamos dançar, rapaziada, que esta dança tá na moda. Vamos dançar, rapaziada, todos, todos nessa roda. Entra na roda e começa a dançar. Afinada, lolé, ololá. Uma quadra cantada provoca risada, é muito patuá. No final desta festa, o que sempre resta, cerveja e jagdá. Muito álcool na testa, daquilo que não presta, mas é o que há. Vamos dançar, rapaziada, que esta dança tá na moda. Vamos dançar, rapaziada, que esta dança tá na moda. Vamos dançar, rapaziada, que esta dança tá na moda. Vamos dançar, rapaziada, todos, todos nessa roda. Entra na roda e começa a dançar. C'est du soleil toute la journée. Peraí, já celebramos com o Leon Cruz. Como é que da gaita já fizemos a roda já é toda nossa, toda, toda nossa. E agora falta vocês todos bailarem ao meu lado. E para quem é que vamos usar? Peraí, vai ser a Helena Correia. Vai lá ao meu lado, vai lá. Nas noites quentes de verão, a mulherada a gritar, vem cê, não digas que não. Dá um pezinho de dança em qualquer arraial, e se for com juizinho, ninguém leva a mal. Ai, eu adoro bailar, não sou só

festa à portuguesa. Nas aldeias da minha terra, os arraiais têm mais beleza. Todos bailam, todos cantam, é uma festa à portuguesa. Viva a nossa tradição, pelo povo recordada. Não há terra como a nossa, nem gente tão animada. Viva a nossa tradição, pelo povo recordada. Não há terra como a nossa, nem gente tão animada. Sim, senhor! E para ver mais alegria, sobem foguetes ao ar. Se a banda toca no adro, o povo vai escutar. E para ver mais alegria, sobem foguetes ao ar. Viva a nossa tradição, pelo povo recordada. Numa terra como a nossa, nem gente tão animada. Viva a nossa tradição, pelo povo recordada. Numa terra como a nossa, nem gente tão animada. Ao chegar a madrugada, não falta nunca bom vinho, não falta uma boa espetada, ginginha para aquecer. Ao chegar a madrugada, viva a nossa tradição, pelo povo recordada. Não há terra como a nossa, nem gente tão animada. Viva a nossa tradição, pelo povo recordada. Não há terra como a nossa, nem gente tão animada. Hey! As melhores na melhor. Então agora sim com um tema musical dos Delfins e esta é a nossa vez. A nossa vez há de chegar. A nossa voz há de cantar. Tanto que há por dizer, as nossas mãos não de se unir, não há idade a conseguir. E o tempo fala de nós. Every quero sorrir. E o vento chama por nós. Vem que o mundo inteiro vai saber, vai ouvir. Vem o que é preciso, é amar, é vencer. Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. É isso mesmo, Portugal tem aqui uma sintonia com a sua rádio, a Rádio Arc-en-Ciel. Bora lá, continuar, é 96.2 FM, se quer saber, é isso. É isso mesmo, é pelas ondas da 96.2 FM que você nos consegue escutar aqui num raio de 80 km aqui na zona de Orleans. Bom, vamos continuar com mais uma música e esta é Chutes e Pontapés. E agora vamos abanar com os contentores, bora lá abanar com tudo. Porque já só estamos a 18 minutos do final da minha emissão. Vamos então abanando com contentores. A carga pronta e metida nos contentores. Amores que me vou para outro mundo. É uma escolha que se faz. O passado foi lá atrás. We'll num outro mundo. Voltar a zero num planeta distante, memória de elefante, talvez. Num outro mundo. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Et com um pouco de fé, com um pouco de fé, nós lembramos-nos sempre da nossa casinha, não é? Será que os chutes e pontapés têm esse tema aqui? Será? Claro que sim. Vamos então, pois até a casinha. Não tarda muito, não. Estamos a 14 minutos de terminar esta emissão. E você tem que estar por aí. Já vai, eu volto com as minhas despedidas. Fiquem por aí. Ficar então aqui com este grande tema de chutes e pontapés. Vocês adoram. E eu também. Bora lá, mais uma grande música. Esta é de João Pedro Paes. Isto é feitiço, não é? É, é feitiço. Eu gostava de olhar para ti e dizer-te que és uma luz que me acende à noite, me guia de dia e seduz.

participação de grupo de rusgas, os minhotos de La Chapelle Saint-Mémin, Vanda Rose de Paris, Coração de Portugal de Saint-Pierre-des-Corps. Entrée, 10 euros, gratuit pour les moins de 10 ans. Avec la grande artiste venue du Portugal, Cristiana Sá, e os cantares ao desafio com Augusto Moreira. Sur place, spécialité portugaise et buvette, tombola avec beaucoup de lots à gagner. Mais n'oubliez pas, le samedi 12 octobre 2024 à partir de 20h, Espace Berrer, 12 rue Nationale à La Chapelle Saint-Mémin. Une organisation au Range Folklorique aux Minhotos de La Chapelle Saint-Mémin. Venez nombreux! Isso mesmo, então, acabou de escutar, acabou... Exatamente, é mesmo aí, é isso mesmo, é em La Chapelle. venham até lá, venham se divertir, eu vou estar por lá, e quero-me divertir muito com todo o grupo de folclore, e bora lá, espero lá por vocês, já sabem, estão todos convidados para ir até lá, e eu vou lá estar, são só 10 eurinhos, também não é assim tão caro, é só 10 euritos, que menores de 10 anos nem pagam, eu, como não tenho crianças... Vou ter que pagar. Bom, eu fico por aqui, despeço-me de todos vocês. Já sabe, próximo sábado mais um Mais Mal Pedir, todos os sábados das 15 às 18. Está por aqui então Rui Enes com o programa Mais Mal Pedir, onde você pode participar em direto aqui nas emissões do Locutor Rui. É só ligar para cá e participar, fazer os seus pedidos musicais e dedicatórios. Então ficamos por aqui até o sábado que vem, que serão então, que serão de 2 a 8, serão 19 de 10 de 2024. Ok? Encontramos-nos lá. Tchau, tchau. E hoje vou sair com uma música bem diferente. Hoje vou festejar à nossa maneira, como os portugueses gostam. É que a noite vai começar a partir de agora. Desde esta música até amanhã de manhã. É isso mesmo. Alcides Machado, à nossa maneira. Tchau, tchau. Até para a semana. Fiquem bem e fui que fui. Os portugueses, espalhados por todo o mundo, têm realmente levado consigo a nossa música, as nossas festas, as nossas tradições e souberam ensinar aos seus filhos todos esses valores. E esses filhos ensinam os seus filhos e esses aos seus. É bonito ver estes jovens filhos de portugueses, mas não nascidos em Portugal, abraçarem a nossa bandeira e sentirem tanto orgulho de dizerem que são portugueses. E expressarem esse orgulho dançando, cantando e festejando à nossa maneira. Nossa Senhora de Fátima, do Monte da Assunção, da ajuda e do Rosário, das dores e encarnação. À nossa maneira é que eu gosto mais, podem haver outras, mas já nunca são iguais. A festa portuguesa é que eu gosto mais, e tenho a certeza que as outras são iguais. À nossa maneira é que eu gosto mais, podem haver outras, mas já nunca são iguais. A festa portuguesa é que eu gosto mais, e tenho a certeza que as outras não são iguais. João, São Jorge, Santa Luzia, São Pedro e Santo Antão, Santo António, Santo Amaro, Nossa Senhora da Paz e da Luz, Santa Cecília, São Francisco, São José, São Martinho e Bom Jesus. À nossa maneira é que eu gosto mais, podem haver outras, mas já nunca são iguais. A festa portuguesa é que eu gosto mais, e tenho a certeza que as outras não são iguais. À nossa maneira é que eu gosto mais, podem haver outras, mas já nunca são iguais. A festa portuguesa é que eu gosto mais, e tenho a certeza que as outras não são iguais. Thank you.